Eu sei que ainda falta muito pra chegar onde eu quero. Tenho que levantar e começar do zero. Venero meus heróis, minha avó, minha mulher, que me ensinaram a por tudo, a perder menos a fé. Vejo que o mundo nunca quis me aceitar assim, mas eu nunca me importei de verdade. E no fim, dizem que suas vidas estão boas sem mim, mas me procuram só pra falar tanta maldade. Problemas vai, problemas vem. Minha vida é uma bagunça, um dia tô mal, outro dia tô bem. No fim das contas, consegui pagar todas as contas, né? Essa maré de solução, os vermes vão com as ondas. E nessa estrada que arrombado te oferece a mão, com a outra já com a faca apontada no coração. Não dá pra andar sem saber, confiança não é uma mulher ingrata. É pior, é como um homem sem poder. Eu coloco tudo a perder, e não importa o que pode acontecer. Minha vida não segue regras, muito menos médias. Eu só quero é viver e respirar o anoitecer, porque eu sei que a vida passa rápido demais e poucos se importam. Gastam, torram, procuram uma paz, mas no fim todos jaz, nada demais. Isso mesmo, perca tudo menos a sua fé. Por aqui coragem é muleta para te manter de pé. Muita gente ruim vai tentar te abduzir pra um lugar terrível que não tem como fugir. Sua mente será sugada, sua alma sem respirar. Liberdade não existe em um mundo sem verdades, e nada nesse mundo vai poder te resgatar. Sua personalidade aos poucos vai se apagar. Eles são marionetes, suas ideias apodrecem. A mente que é sadia se envenena e padece. Temos ouvido tão pouco e falado tanta merda, vivendo peças de teatro. Nossa vida é uma peça. Alguns se esquecem de como é viver, porque vivem procurando só jeito de ter poder, de ter dinheiro, mansões, carregando depressões. Suas vidas são marcadas por tantas armações. Eu coloco tudo a perder, e não importa o que pode acontecer. Minha vida não segue regras, muito menos médias. Eu só quero é viver e respirar o anoitecer, porque eu sei que a vida passa rápido demais e poucos se importam. Gastam, torram, procuram uma paz, mas no fim todos jaz, nada demais. Eu coloco tudo a perder, e não importa o que pode acontecer. Minha vida não segue regras, muito menos médias. Eu só quero é viver e respirar o anoitecer, porque eu sei que a vida passa rápido demais e poucos se importam. Gastam, torram, procuram uma paz, mas no fim todos jaz, nada demais.